rádio tá ligado. Não esquecendo também a razão dos malas que está lá no Minas Gerais, nas Minas Gerais, é Gabriel e o outro rapaz, não esqueci o nome dele, viu? Um abraço para ele lá e que ele esteja um bom trabalho e volte com um monte de dinheiro para gastar aqui no Serrinha, viu? Com os paredão dele. Agora, né? Bom dia, Gaviãozinho, peneirador. Como é que tá, Gaviãozinho? Tudo bem, meu patrão? Ah, meu Deus. Graças a Deus, um bom dia, Gavião, peneirador. Meu grande amigo, ó, Nilton das Codornas, tá ouvindo a gente, um abraço pra ele, Nilton das Codornas. Um abraço pra todos, pra esposa, toda a sua família, viu, seu Luiz? Um abraço apertado mesmo para o senhor, né? Deixa eu abraçar a Márcia do Cantinho, Dona Josi, que é a esposa dele. Deixa eu abraçar também o meu... Tá, já tá no ponto aqui o meu grande amigo Miltinho também, né? Pra falar com a gente. Vocês param de fazer o ia, pai. Eu tenho um carruco aqui, tanto tá rindo aqui. E falar nisso, o Márcio me pediu até uma música também. Eu vou tocar daqui a pouquinho. Né? Cabeça de Zabumba também tá ouvindo a gente. É, no 3-2, meu, alô, bom dia. Ih, Maria. É que eu fui dar um rando pra encher o burro. Não é isso. Só deve ser coisa do mocotó grosso. Só deve ser coisa do mocotó grosso. Ô, Márcio, você pediu essa música ontem, não foi, Márcio? Deixa eu ver se ela vai tocar aqui, abrir um pouquinho aqui. Vou tocar um pouquinho dessa música aqui pra Márcio. Mocotó grosso, me aguarde. Yeah. rapaz, que é linda demais. Olha, pensa uma música bonita essa. Ah, essa daqui até eu choro. Valeu pra minha mamãe também, pra todas as mães. Ó, gostei da música, rapaz. Pensa numa música bonita essa, viu, cabelo? Hoje é dia do servidor, né? Dia do servidor público. E nós vamos, nesse dia 28 de outubro, nesta gratidão, escrito e animado em todos que, como servidores públicos, compõem com respeito, seriedade e dedicação suas funções junto à população. Parabéns, servidor público, pelo seu dia. 28 de outubro, dia do servidor público. Uma homenagem do Sismo. Sindicato dos Servidores do Município de Serrinha. Eita, que rapaz, é linda essa música. Gostei dessa música, viu? Pense numa música bonita. Aí esse beijo aqui, ó. E se uma hora dessa deitar, viu, cabeça? Ó, oh, coisa boa, tô doido, é bom demais, meu filho. Ô, Binho. Isso é bandido, viu, Márcio? Quem? O doutor que a mulher tá dormindo, ligou a internet, né? Aí, Edão, tá falando escondido lá no galinheiro, pô. Falou que o galinheiro fica a boca de uns 30 metros da casa dele, né? Tem um galinheiro lá, dando comida na galinha, no estado. Ah, quer dizer que é por isso que aí ele, quer dizer que a primeira esposa dele vai desliga a internet dele pra ele não ficar falando, porque ele tem que ele faz ele não, né? E, ô, oh, cabeça! Que parafernália é essa, cabeça? Pão? Um monte de negócio aqui com quiabo, mocotó, peixe. Eita, ô, Bulldog! Ô, Bulldog! Olha o que esse moço mandou aí. Olha aí, manda pra ele também aí, cabeça. Rapaz, que é isso, rapaz?